Ano 201, chame Recife, ano 251, materno ano 3325. Recife 251, materno 1325. Boa noite, né, 201. Autorizado Brasília, sem abraço, Bravo Romeu, via 3197. E voo de voo 360. Sai da Arbor após uma posição elefa, decolada 1-0 curva direita. O código transponder 5472, controle Salvador 120 decimal 80. Autorizou Brasília 360, posição 17, decola 90 direita, arbor elefa. 5472-920-803283. 1705, Juliette 02, portão. Juliette 02, obrigado. 3283, cotejamento correto, chama pronto 09. Está pronto 3283, Juliette 09. Para posicionamento, azul 2781. 2781, que está pronto, push, no parte 3, confirma. Afirmativo, senhor. Autorizado, chame pronto, táxi. Que o azul 2781 foi dono. 23 tá pronto. Confirme? Posição 3283, tá pronto também, posição 9. Autorizado no 09, tá 3283, chame táxi. Tá chamando táxi. Negativo, está autorizado o backtrack via pista, reporte livrando. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3197, informação Quebec para a Copa Galeão. TAM 3197, prepare Dael, Lebiru, me aguarde, por favor. Mais coisa, obrigado. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa noite, Bruno Meio Batista. contato azul 2781, 57 POB, 3 horas e 40, alterna Salvador. Azul 2781, autorizado táxi até o ponto espera da 1-0, Rio Índia, ponto espera Torre Salvador, no meio curso 1-900, 1-0 no quarto. E a Índia, quando pronto, chama a Torre 1895, azul 2781. Boa, 2781, se aproximando, ponto espera, 1-0. 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento no 1-0 graus, 099. Alinha, decola, 2781. Confirma, 1-7-5 a bordo? Afirmativo. Utilizado o táxi até o ponto esperado 1-0, Torre Salvador no 1-895, ajuste 1-0-1-4, via Índia. Utilizado o táxi, ponto espera 1-0-295, via Índia, 3-2-8-3. Pronto, 2-7-1. 2-7-8-1, autorizado a colar, pista 1-0, vento no 2-0 graus, 099. Autorizado 2781 no MPA. Azul 2781, no decola 251, no chame controle de Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 208, boa. Salvador, noite, 3283, tá pronto, confere, 1-0. Minha torre de controle em 1-8-95. Minha torre em 1-8-95. Torre Salvador, boa noite, meu turno 52, estabilizado no lote, tá final, controle vai estar travado. Retorno 5-2, autorizado pouso pista 1-0, vento no 1-0 grau, 09 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, retorno 5-2. Salvador, 3-1-9-7, acabei de chamar o 3-1-9-7 para a cota, porém não houve a resposta. Pronto, galera? Positivo, desculpa, estou não ouvindo aqui. 3197, autorizado ser a Bravo Golf Lima via P November 857, restante conforme rota. Nível de voo 360, saída da El, Leda e Rum. Decola na zero direita, código transponder 5505, controle Salvador 120-80. Autorizado da Leão, nível 360, decola da 10, com a direita, da El, Leda e Rum, P November 857, chama 5505, controle 208-3197. 3197, cotejamento correto, chame pronto por gestionamento 07. Tá pronto, 07. Eu tenho 197 autorizado 07, chamo táxi. Aguarde cópia com fim. Guarda um cópia. São 3283, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Aí, marcando 03285. Romano 7, posso confirmar as informações, por gentileza? Romano 6259, estamos no portão 3 para o flashback acionamento. 6259, aguarde. 3197, confirme as informações do táxi. Gente, confirma em que estágio está o pushback? Está finalizando, vai pedir o passa a dúvida de modo a fazer. Gente, Chile 6259, aguarde o pushback acionamento no 03. Aguardando, pushback acionamento no 3, Chile 6259. Salvador Ciente, frequência livre. Olá. São 3283, autorizado decolar, pista no zero, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Está livre de decolagem no 03283. Controle 1 no 20 decimal 80, bom. 2080, obrigado. 3 Salvador, boa noite. 3283 1300, arbor. 3283, vigilância, suba e mantém nível de voo 360 via arbor. Via arbor 360, 3283. Na 866, desça e mantém nível de voo 06200, via chegada Mari, ajuste do altímetro no 014. E para o 60, na Mari, e 14, voo na 866. 13283, passou 4 mil pés, 7 milhas sudeste, voo Elefa. Elefa 3283, obrigado. Azul 2781, está presente, voe Conquista. Agora direto destino autorizado 2781. Autorizado, puxando. Autorizado, estacionamento, camarada, 6259. 3197, posso esperar no zero pronto. San 3193, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 1, 0 graus, 099. Aviso, decola no zero, San 3197. Você tem a copa do voo 1099? Pro 099, pronto. Pronto. Prezado, você é Bravo Charlie Foxtrot, via Lefa, Nítico, Peugeot 21, restante conforme. Eu de voo 360, saí aí da Arbor, após uma posição Lefa, após DCT Nítico. November India, Tango Bravo Oscar. Decolada 190, curva direita, com código 5514, controle Salvador 120, decimal 2. Autorizado Confim, nível 360, conforme a rota do plano de voo, e tipo uniforme do 21, e prossegue conforme a rota. Decola da pista 1-0, curva direita, na Arbor, transição Alefa, o controle 120, decimal 85 e transponder 5-4. Controle. Fechamento correto, chama pronto, puxa acionamento, botão 08. Chamada pronta, 08, ou 1-0 na zona. Frequência no 20, décima 8, 0, bom voo. 080, prato, 317. Come for taxi, Portugal 022. De voo 3620 via saída Dael. Vigilância. Via Dael, você viu o Cordilheira? Sobe via Dael, mantendo o perfil, são 3197. Obrigado, sem problema. Uma boa noite, eu vou no 705. Vou no 705, aguarde, cópia. Hoje somos 1-62 a bordo, com autonomia de 5 horas alternando o galeão. Fechando 6259, livre táxi à direita, ponto espera da 1-0-18-95, lá corre. 18-95, muito boa noite, fechando 6259. Azul 2781, chame Recife, frequência 1288. 288, boa, 2781. Sete horas, sem cópia. Afirmativo, chama, você escuta, não, 705, informação Quebec, posição número 2, não sei. Rego no 705, é autorizado o Galeão, 360, nível. Via até novembro 857 até Moço. A decolagem da 1-0, saída da El, Leda e após Irume, até novembro 857. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5517. Gente, bom, 705 autorizado para Galeão, nível 360, e a UPA November 857, até Moussa, decolada 190, saída da El, Leda, Irume, para a Cisterna, 1208, controle 855, 107, o transporte para 705. Correto, Galeão 705, chame pushback e acelerador. Estamos no front, para 705, pronto. Dá 1-0, assinando a 259. Sim. No 099, pushback acionamento no 08. Vamos 099, aguarde. Tem um A330 aí da Portugal. Vai táxi agora, só um instante. Tá bom, tá bom. Xené 6259, decolou 09, controle salvador 90.8. 90.8, boa noite. Xené 6259. Holding point, runway 10, contact tower 118.95. Portillo 022, we'll take Cape 1 India, at holding point runway 10, 118.95. Saída Gael, ascensão 360. Israel, Cia, 3620. Quando possível, leva o máximo, senhor. Para o Chané 6259, se possível. Ok, gente. Obrigado. Chame táxi. Leva o semana pronto, táxi do Gol na 099. Suba-restrito ao nível 340. Suba-restrito ao 340, San 3197. Se puder coordenar, já fica como nível final. Chame agora a Recife. Frequência 125.1. Solicitação direto com o centro. Um bom voo. 251, obrigado, boa noite. Localizador com a pista vista, o voo 1866. Voo 1866, autorizada final, torre 98 decimal 95. É, 0965, boa noite. 095. Muito boa noite, Air Force Shield 022 Heavy, holding flight, runway 10, ready to departure. Ok, Tower's frequency 118 decimal 95, Air Force Ground. 099 Livre Taxi, via Pátio e Índia, ponto espera da 1018-95 a 2. Pátio e Índia, ponto de espera 1895 a 2. Torre, boa noite, chegou na 1866. 1866, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 09 graus, ajuste altímetro 0-4. Ele de pouso na 10, chegou na 1866. Portugal 022, line up and wait to runway 10. Portugal 022, line up and runway 10. 125, decimal 1, Oceania 259, muito boa noite. Voadora 905, puxa, estacionamento pronto, posição número 2. Voadora 705, está pronto, puxa? Ok, está autorizado o pushback acionamento, chame TAC, ou no 705. Autorizado, chama TAC, chama 705. 219-866. Via Alfa e chame na Cidade Juliette. Alfa e Cidade Juliette, 1866. Portugal 022, clear takeoff, runway 10, wind 10 degrees, 10 knots. Portugal 022, clear takeoff, runway 10. Boa noite, o voo na 099 está no ponto de espera da pista na 0 pronta. Voo na 099 alinha e mantém, capteiro na 0. Alinha e mantém na 0, voo na 099. Portugal 022, airborne at 19, contact to Salvador Strong, Salvador Departure Control, Lunch 0808. 120, that's all right, agora muito obrigado, é Portugal 022. Departure, muito boa noite, é Portugal 022, heavy, airborne. Portugal 022, climb and maintain flight level 370, climb and departure. On Momo departure, climb and maintain flight level 370, Portugal 022, heavy. Então, aguarda o colega da companhia terminal Cush, processo 04, mantendo a Juliette no 866. Boa noite, boa 1968. 1168, descida autorizada para o nível de voo 050, via chegada à mar e ajuste 1014. 050, 1014, via chegada à mar, boa 1968. Possível a direto rápido? Tenha o perfil da chegada a Mari, desce via 1168. Via CAP, comunica, pegou 1168. Mantenha o perfil da chegada, desce via. Isso, vai manter o perfil da saída, descendo via 1168. Foi. 1705, para o táxi pronto, 143 a bordo. 3 horas e 40, alternativa Campinas. Bloqueado, gol no 705, livre, táxi à direita, ainda ponto de espera da 01895, é a torre, boa viagem. Quente, 1895, autorizado táxi de ponto de espera, obrigado, boa noite de novo, 705. Desça e mantém nível de voo 0620 via chegada à Mari 1014. É. Pastor 16, mantém o nível de voo 100. Voe na proa de Ponce, achando identificação 65 milhas nordeste, vigilância, reporte para descida em Salvador 1014. Vamos 099, decolou aos 23. Chama agora o controle Salvador, 120.8. 208. Salvador, Guamão 705.0, pista 10, boa noite. Guamão 705, alinha e mantém, pista 10. Alinha e mantém, pista 10, nosso 705. Via Arbor. Pera 360, via Arbor, voo 1099. Número 705, utilizado decolagem 510, vento 120 graus, 089. Livre decolagem, pista 10, voo 705. To receive the to maintain present heading. In Portugal, 000. For information, our clearance that was given by delivery in Salvador was via Gemini. Via Momo Departure, after Momo Departure, Código, and after Gemini Position. The clearance that was given us was after Momo Gemini Position. Desça e mantenha 2.000 pés livre ILS acusando o localizador. 2.000 aterrizado até para estabilizar o ILS. Com o 9.008. Bom voo, maluco. Valeu, passarinha, bom voo. Obrigado. Portugal, 0.2. Calvary 67, frequency 2685. 126 decimal 85, as well as the Portugal is 0. E mantenha 2.000 pés. Completa a descida via chegada 1014, acusa no localizador, atenção à velocidade em impacto máxima de 220. Trato do que precede, unida voo 12 milhas à sua frente na chegada. Voo no 099, chame Recife na frequência 128 decimal 8. 1282, gol 19099. O Oscar Papagô está autorizado no voo local, a 1.000 pés, corredor Axé, pista 17, decola, controle 120.8 e o transponder é o 0155. Pegar a bandeira 1968. Circuito Down 7, chame a torre, 2895, posicionamento e táxi. Tive aproximação. Reporte quando no externo com o trem checado, o último turno 0, 1 14 apertar a marca do externo, 1968. Prossiga, Oscar Papagolf. Tracionamento, Oscar Papagolf. Uno. Recife agora 251, boa noite. Era 2316, operação para sequenciamento, intercepto para final da 1-0, esquerda proa 2-3-5, limite desta proa que é de Mike 1-2-0 de Simbra. Ajuste permanece 1014, 2316, pastora no meio. Autorizado por 510, vento 1-0, grau 099. Liga o posto 10, confirme como recebe o controle. Ok. Anteriormente havia lhe instruído sobre vetores interceptar a final, porém em função agora de um novo sequenciamento, deverá manter a presente proa e aguardar nova definição de sequenciamento. 2316, mantenha 50 intercepts a chegada a ponte a partir de ponte e aguarde autorização para a descida. LS está 3858, chame a torre de controle em 1-8, decimal 95. Está 3858, aguardo de autorização de pouso. Ah, não, mas agora eu comecei com ele. Ajuste altíssimo, trono 0 no 4. Aguardando em pouso, 3858. Só apagou o subtrato, reporte na taxi papá, ajuste altíssimo, trono 0 no 4. Desça e mantenha nível de voo 1-2050, ajuste 1014, chegada a Mari, de Atuzia. 0050, boa noite, voo 1168, livre táxi, via Alfa e chame na 6 Juliette. E a Alfa chamará para 500 no 1968. Obrigado, pronto, pistão na 7, alto Papa Golf. Prossiga na 3 no 0. Já inicialmente mantém a chegada da SIVI aguardando instrução para o sequenciamento. Chamé 6310, desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 10014, vetor para interceptar a final do procedimento, esquerda para o 06220, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 060, 6310, mantenha presente velocidade para o sequenciamento, reporte para redução. É 310. Juliette, bom 1968. Bom 1968, livre ingresso no pátio, portal 612. Para 612, bom 1968, é uma boa. Operação para o sequenciamento, esquerda proa 240. O limite desta proa é o QD Mike 110 de Simbra, desça e mantenha 4000 pés, ajuste do altímetro 10014. Esquerda 240, limitado pelo 10025, 4000 pés, ajustado 14. Próxima 1. 2-1-1, boa noite.